E o transgênico tem vários nomezinhos intercalados aí que a gente nem também não dá conta, né? Quando ele falou ali, agora no final ali, ali da contaminação do milho do México, ali, que ele estava analisando, eu lembrei de uma situação aqui da lavoura de arroz muito presente, né? A semente de arroz, ela tem várias variedades, várias definições. Tem uma semente de arroz chamada mutagênica, eu acho. E sábado, na minha aula da faculdade, a gente fez uma apresentação de um trabalho sobre cenários prospectivos da cultura do arroz na região aqui, né? E teve um colega meu de Agudo, Alexandre, que ele é produtor de arroz, e ele trouxe informações assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? Sobre, inclusive sobre esse arroz mutagênico. Ele disse que a semente fica 50 anos na terra com possibilidade de germinar. Né? Então o que acontece? Os caras plantam e não fazem mais aquele processo antigo de lavrar a terra. Então eles dão uma matadinha na grama de novo, uma passadinha leve, porque se trazer a semente do fundo da terra para cima, nasce um monstro no meio da lavoura nova ali, né? Como acontece a contaminação, né? As aves comem essa semente, comendo essa semente, como se na terra elas ficam 50 anos, então no estômago delas elas não se terminam também, né? Acabam levando para outro lugar e é um negócio muito sério. Toda essa discussão que foi apresentada aí, para muitas pessoas não passa de uma discussão ideológica, que é promovido por alguns lunáticos que pensam que tudo faz mal. E aí, se tu pegar pessoas de antigamente, né, pessoal de mais idade, perguntarem para essas pessoas do que as pessoas morriam, ninguém fala no câncer ou em nada parecido, né, com o câncer. Ninguém fala em nada parecido com o câncer. E o pessoal fala assim, aquela época o pessoal não sabia que morria de câncer. Então, mas tu pergunta do que o cara morreu. Né? Ah, morreu de alguma coisa, mas não tá nada relacionado a câncer. Ninguém fala em nódulos no rosto ou coisa assim, né? E a gente pegar a quantidade de câncer que está presente aí, vocês imaginaram essa quantidade de cirurgias de câncer que acontece no hospital, agora que eu vendo com o pessoal do hospital, né? E, velho, a gente, seguir a gente faz trabalho sobre câncer, né? Tipo, mais do que quadruplicou o índice de câncer em 4, 5 anos. Desde 2006, 5 anos. É muita coisa, muito, índice muito alto. Se a gente for pegar tudo que a gente come diariamente, vamos pegar o básico, feijão, arroz e a carne, tudo tem alguma tecnologia de modificação genética para aumento de produção, tudo tem. A Sim, carne tem... A galinha, a mãe fala, antigamente demorava tipo 3 meses, sei lá quanto tempo, pra poder matar uma galinha, e agora é bem menos, tipo... 20 dias. É, 20 dias, menos de um mês. Imagina, tu tá comendo hormônio, né? Tu não tá comendo frango, tu tá comendo hormônio. Na verdade, tu tá comendo alguma coisa que foi modificada, né? Que não existe. Sim. Né? Que é tá comendo um monstrinho, né? É o mesmo caso do leite que a gente viu ali, né? No Posilac, que é geneticamente modificado pra gerar 20% a mais de leite, né? Sendo que nos países da Europa, onde ele é proibido, lá se paga para não se produzir mais leite, porque já tem leite demais. Na Suíça, por exemplo, que é um país tradicional, assim, da produção de leite, lá eles pagam para o produtor não produzir mais leite. Então, por que caralhos uma empresa quer que se produza mais daquilo que talvez o mundo não precisa mais tanto, sabe? E aí isso gera ali, né? Gera o mastite, né? Ou mamite, né? Que mamite, é a infecção ali, né? Que gera pus, que pus requer antibiótico, que o antibiótico vai pro leite. Eu parei de consumir leite depois disso, assim. Sério? Tem uma coisa assim, eu até no começo, eu tô envolvido com um trabalho da faculdade aqui, que a galera tá envolvida também, né? Nesse trabalho da faculdade, eu prestei atenção no início meio que parcial, dava atenção 5 minutos ali, 5 minutos aqui, pra gente poder conciliar duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas tem uma coisa que eu não observei no documentário, é que o documentário ele abordou muito bem a questão do efeito do transgênico na saúde e na vida das pessoas da agricultura, né? Nas pessoas que estão cultivando o transgênico e o não transgênico também, que estão deixando, querendo ou não, tu acaba cultivando o transgênico. Eu não vi abordagem sobre o sistema, existe um sistema em torno disso. Tema que liga indiretamente todas as pessoas estão ligadas para esse sistema. Falou dos royalties. Ele atrela a dependência de alimentos. Por que não se falou da produção de soja transgênica na África? Que é a coisa que a gente discutia há poucos dias aí, né? Que a África existe uma dependência de alimentos necessária por um outro setor, que é o setor industrial. Então, se tu começa a fortalecer a produção de alimentos, seja ele transgênico, seja ele qualquer outro tipo de alimento que for, tu acaba retirando essa dependência de um país que tem facilidade de exploração, e tu acaba interferindo na indústria que necessita aquela mão de obra explorada que está ali. Trazendo para o Brasil essa realidade do transgênico, assim, uma realidade presente, por exemplo. Hoje a gente está vendo aquela questão que ele falou dos pequenos agricultores inseridos no processo, é uma coisa muito real. E aqui em Cachoeira, isso é muito real na soja. Tanto é que a gente acabou de ver esse dia no jornal Correio e no Jornal do Povo, aí, nos jornais de Cachoeira, né? Que a produção de soja em Cachoeira baterá recorde histórico. E quando tu passa na beira da estrada, tu vê as placas da variedade de soja plantada, e é aquela soja Roundup ali que todo mundo viu no documentário. Mas tem uma outra cultura muito forte aqui do transgênico, que é o transgênico do milho. E que está sofrendo, assim, ou que está aumentando a produção cada vez mais, que a gente não vê mais a possibilidade de controle. Hoje não existem mais, existem raras variedades de milho nativo, né? Antes veio o milho híbrido, trazido também pela Monsanto, antes de chegar o milho transgênico, O primeiro transgênico que chegou no Brasil foi a soja, né? A soja chegou chegou da Argentina, plantada pelos caras, porque a semente era mais barata. Contrabandeada e com grandes promessas de produção. O que é que o produtor visa hoje, né? O produtor se tornou escravo do sistema, que ele necessita ter lucro, necessita ter mais dinheiro no bolso para poder, em primeiro lugar, cobrir aquilo que ele está gastando para produzir, em segundo lugar, cobrir as suas necessidades. Então, o que é que vem? Vem a produção de soja transgênica veio com essa promessa de cobrir essas necessidades que o agricultor tinha. Pã, e o milho chegou aí com força. Inclusive, hoje o milho transgênico faz parte de um programa governamental que se chama o Programa Troca-Troca de Sementes. Nossa. Como é que funciona esse programa? Nesse programa, o agricultor familiar tem direito de pegar até 2 pacotes de semente de milho, e ele vai pagar só no outro ano, depois do cultivo, aqueles 2 pacotes, com uma série de benefícios, de acordo com a produtividade, de acordo com o mercado da produção. A soja transgênica entrou nesse programa, que é aqui do governo do estado, há mais ou menos 2 anos atrás. No começo tinha certa rejeição, né, da agricultura familiar com essa semente. Aí depois começou a ser uma propaganda muito grande em cima disso, porque esse milho, ele popularmente é milho anti-lagarta. Porque o milho tem uma praga chamada lagarta do cartucho, que ele destrói uma lavoura. Só que o milho convencional, essa lagarta não destrói, mas o milho híbrido ela destrói. Então primeiro se introduziu o milho híbrido, que era vulnerável à praga, aí a praga se proliferou, aí depois sim criaram um milho antipraga, antilagarta. Então essa promessa do antilagarta veio muito forte no milho e fez os agricultores entrar. E o que mais me deixa puto da cara, o que mais me deixa assim indignado, e que provam todas essas questões do documentário, a trelação governamental, é que o governo atual, o governo Tarso, que é do PT, que historicamente a militância do PT foi contra os transgênicos, manteve e aumentou o número de variedades transgênicas no programa Troca-Troca de Sementes. E que é uma coisa que faz a gente pensar o seguinte, assim, poxa, como é que o governo dito popular, que historicamente foi contra os transgênicos, no programa Troca-Troca de Sementes, em vez de implantar variedades que existem aí, de milho, até milho híbrido, convencional, com outro tipo de benefício, e até o milho convencional, com a série de benefícios, sei lá, até com tecnologia baseada em agroecologia, por que que se historicamente se lutou contra uma coisa e agora ajuda a fortalecer essa ideia? Quais são os interesses que estão por trás? E o que eu acho curioso também é o fato do... Há uns 10 anos, mais ou menos, se sugeriu uma rotulagem dos produtos transgênicos. Isso já faz aí bem uns 10 anos, onde cada produto no supermercado que tivesse na sua composição qualquer rastro de transgênico, ele deveria ter um triângulo amarelo com um T preto dentro, dizendo transgênico. Essa instrução normativa deveria ter entrado em efetividade no ano de 2010, então eles tiveram 10 anos, as empresas, para encontrar o rastro de transgênico na produção dos seus alimentos e dos seus produtos. E aí, os que tivessem seria a rotulagem. Historicamente. Eu nunca vi essa rotulagem. Ah, não, mas ela existiu. Então, historicamente, o inimigo dessa. O alvo era o óleo de soja. Esse é o óleo de cozinha aí que a gente utiliza hoje. E se você dá uma giradinha no tubo do óleo ali, você vai ver que tem o ícone triângulo amarelo com um T dentro. É o objeto visível, porque a margarina tem, o leite tem, o biscoitinho tem, a farinha de trigo tem, praticamente 70% dos alimentos que a gente consome são de origem transgênica. Pois é, eu achava que eu estava fazendo um bem utilizando óleo de girassol. Pois é, mas é, aí é que tá. E o que, que aconteceu? Essa instrução normativa era para ter entrado em vigor no ano passado. Eles conseguiram dar uma prorrogadinha até 2011. E, curiosamente, em setembro desse ano, essa instrução normativa foi retirada. O governo decidiu que a rotulagem é de princípio ideológico. Nossa. E não científico. Então, se tornou desnecessário a rotulagem dos produtos de origem transgênica. Uma outra questão que foi tirada junto com essa nova normativa... É a seguinte questão, né? As empresas de fabricação de azeite, seja lá qual que for, além de rotularem com transgênico, eles eram obrigados a fazer um controle dos efeitos dos alimentos transgênicos. Era para controlar os efeitos, pesquisas e diagnósticos dos efeitos desses alimentos. E essa necessidade também foi retirada para essa normativa. Então hoje, pessoal, a gente está comendo transgênico o tempo todo sem saber. Uma coisa que eu acho bem curiosa, assim, é um aspecto jurídico da questão, sabe? Porque se alguém entra na tua casa e te dá um tiro no peito, isso é um crime, né? Um homicídio. Agora, quando colocam veneno na tua comida, aí não é nada. Não é nada. E estão colocando veneno na nossa comida há anos. Anos. E tem uma única questão, assim, ó, e a maneira com que a Monsanto desenvolveu uma rede, né? Estratégia de conquistar o mundo, que a gente vê nos desenhos animados, né? E essa rede atrela tudo. Essa rede atrela tudo. Atrela os movimentos sociais, copita os movimentos sociais, copita as organizações sociais, copita os institutos de pesquisa, inclusive os estatais de governo estão cooptados pelo sistema. A principal ferramenta disto é a mídia, né? Então esses dias estava dando num programa na TVE, aquele programa Roda Viva, vocês já ouviram falar naquele programa. E aí estava o Stedley nesse programa. E tinha um jornalista da Zero Hora nesse programa e fez a seguinte questão para ele. Você e o MST, vocês são contra a liberdade de imprensa? E aí ele respondeu da seguinte forma, não, nós não somos contra a liberdade de imprensa. Nós estamos tão a favor que queríamos que ela existisse. E aí a questão do outro lado veio da seguinte forma, tá, mas você acha que a liberdade de imprensa não existe? E aí ele trouxe o exemplo das empresas transgênicas para o processo, da seguinte forma. Olha, vamos fazer uma coisa. Eu trago para você diagnóstico científico de universidades independentes do mundo todo, das mais renomadas do mundo inteiro, dizendo que os produtos que as empresas que patrocinam a página rural do seu jornal, que esses produtos fazem mal à saúde da população. Se você publicar essas provas no jornal, eu acredito na liberdade da imprensa. Desarmou o cara. E aí o cara argumentou da seguinte forma. Tá, mas certos cientistas são ideológicos. Trazem consigo uma presença ideológica nessas pesquisas. E o Estadinho respondeu da seguinte forma. Tá, mas os que não são ideológicos... Quem é que paga o salário daqueles que não são ideológicos? Esse amarramento está presente em todo o processo. Ele está na mídia, ele está no mercado, porque o mercado não está nem aí, né? Agora a gente tem um negócio chamado agronegocinho, que é a inserção da agricultura familiar nesse processo, e que é uma estratégia da Monsanto para acabar com tudo aquilo que existia de tradicional e convencional na agricultura. Então, no momento que a agricultura familiar, que era o que preservava as sementes crioulas, as sementes nativas e tal, entra nesse novo processo, liquida total. E aí escraviza, porque a estratégia do transgênico ela não é só produtividade em grande escala. A gente vai pensar, por que, que eu plano transgênico? Ah, eu plano transgênico porque eu vou produzir mais e tal, tal, tal. Esse é o objetivo, trabalhar pelo agricultor. Mas a estratégia da Monsanto é simplesmente poder vender o herbicida para controlar aquele processo todo ali de cultivo. No momento que tu planta um produto tecnológico, um produto que a gente chama de monstrinho, né? Tu necessita de alimento para esse monstrinho. E esses alimentos são os herbicidas e os agroquímicos que são somente vendidos pela Monsanto. Que não existe outra empresa que vende.